ligado, irmão, tá ligado. Promessa é dívida, salve Psica, GTA, a Creúna, Vila Lobó, nós que tá lá. Nós é o elo, nós é a voz, nós é os crios, pobre e louco. Nós é o bonde, os falcão, de AK defendendo o morro. Nós é o justo, correto, nós é cada morador. Cada lágrima de sangue que de nós vocês arrancou. Nós é o elo, nós é a voz, nós é os crios, pobre e louco. Nós é o bonde, os falcão, de AK defendendo o morro. Nós é o justo, correto, nós é cada morador. Cada lágrima de sangue que de nós vocês arrancou. Assusta não, lobo mau, os meninos tá de volta. Tudo pesado na pista, tá maluco, peita a tropa. Psique é nós toda hora, de um Ziglock para Fal. Onde nós chega com bate, balança para geral. GTA, sem palavra, criminoso, respeitado, considerado. Nos prédios, nas ruas, cheme aliado. Meu rap vem dos cangaços, do cerrado, das prisão. E o sertão vira mar, uma vira sertão. Tevaldo, Bruno, Negão, Luquinha, Caju, Fronteira, time do Morro, Primão. Cê é louco, cachoeira, até última gota de sangue, até descarregar o tambor. Sou favela declarada, inimigo do opressor. Nini, representou, Emanuel, forte abraço, preciso. É nós mesmo, só preta, gato, aço. Menor Moraes no quadrado, de AR-15 na mão. Jonathan, desce a carga, peixe, tipo exportação. A Creúna, socão de raça, Vila Lobó, chapé quente. Degola é nós, meu compadre, nós é o crime inteligente. Nós opera no respeito, mas atravessou é sal. Cagueta é poucas ideias, foi na Tereza, é mil grau. Mocos, rádio, as respostas, a pop vai invadir. Travada 1 até a 10, o bang é louco, irmãozinho, nós até depois do fim. Leal, fiel, a função, quem dá tiro, leva tiro. Quer caô, brota ladrão, inveja pega que não. Cresci, foi correndo atrás, surfando em cima dos baú. Trobo é treta, rapaz, nós é o elo, nós é a voz. Nós é o crime inteligente, nós é o bonde e os falcão. De AK quebrando as correntes. Nós é o elo, nós é a voz, nós é os crios, pobre e louco. Nós é o bonde e os falcão, de AK defendendo o morro. Nós é o justo, correto, nós é cada morador. Cada lágrima de sangue que de nós vocês arrancou. Nós é o elo, nós é a voz, nós é os crios, pobre e louco. Nós é o bonde e os falcão, de AK defendendo o morro. Nós é o justo, correto, nós é cada morador. Cada lágrima de sangue que de nós vocês arrancou.